hora que o Rebelde chega chegando na TV. Vai! No seu quarto, pedaços do meu coração. DJ Rebelde, lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. E aí, beijinho? Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado. Liga pra ela, passa o WhatsApp. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. E fala assim pra ela: tarde demais, eu já refiz meu DJ caminho. Rebelde, tarde demais, você já perdeu meu carinho. Tô fazendo Betinho. Isso é o patriarca da gente. Já aqui no campo da terra vivo. Liga no Betinho. Alô, Betinho, promoções. Bora pra cima, DF. DJ Rebelde. Meu amigo Marcelão. Alô, Marcelão. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava aí. Meu amigo Magela, da amiga gente Magela. Enquanto existia a ilusão. Bora, minha prima Nete Barguinho. Tô ligando agora pra liga, liga, liga. E por seu amor eu não vou mais chorar. Alô, Zilaí. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. É tarde, tarde demais, eu já refiz. Alô, DJ Rebelde. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Meu caminho, meu caminho, meu caminho, meu caminho, meu caminho, meu caminho, meu caminho. Eu sabia que a paixão ia passar. Rebelde. Mas o amor era pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Grande amigo Léo das Vidas. Todo dia era maior nosso prazer. Grande amiga Silviane Melo. De viver cada semana. Nossa seguidora Leviana, nossa seguidora. Você era quase eu e eu você. E você. E nós dois donos do mundo. E aí, Maiara? Nós vivemos muito além da emoção. Bora, Adriano! Tanta coisa boa existe pra lembrar. Bora lá! Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância. Meu amigo Michel dos Correios e a primeira dama. Alô, Suzy Gouveia. Que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acabe, o amor não morre. Suzy Gouveia, a referência no baile valsado, com estilo e categoria. É o campo da terra firme em festa hoje. Alô, Peralta, qual é a parada, meu irmão? Nós vivemos muito além da emoção. Minha esposa Jaque Brito. Coisa boa existe pra lembrar. Tá esperando, maestro. Uma história escrita bem no... Desde ontem. Que o tempo não vai apagar. E o tempo? Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância. Empresário Amélia. Vai mudar. E se um dia você ou paixão, paixão não acaba e o amor não morre, não. Paixão não acaba, mas o amor não morre, não. DJ Rebelde. Pra você que tá com aquele seu grande amor na cabeça, tira! Tira essa paixão da cabeça. Bora, dedinho! Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa dor. O parceiro Júnior, o rei do camarão. Já não. O rei do camarão graúdo. Alô, Júnior! Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Bora, meu filho! Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Um, dois, um, dois, três. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Aqui na DF! E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Grande amigo Fefeu, saudade. Aí, Fefeu! Então viaja no meu corpo. Amigo Thiaguinho da DF e toda a galera que tava no sub vingando a dona Creuza. É assim! Mesmo a cabeça e quem vem seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faz de tudo, é? Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, faço sonhar, mas nem amanheceu. Você já. Será que a galera sabe cantar essa música? Canta pra mim aí, vai! Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Ela leva tudo, meu irmão. Mais uma vez vou ficar. Ela leva tudo aqui. Não deixa nem um palito de fósforo. Tá de Bertinho. Obrigado, Bertinho, promoções. Para acreditar no nosso trabalho. Vamos aqui. Perco a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faz de tudo, né? Faço de tudo. Te abraçar, meu grande amigo. Agradar, DJ produtor. Em meu braço, Daniel Cardoso com a gente. Fala, Daniel. Mas tem a mãe, olha a produção impecável. Você já me esqueceu. O rebelde do telão. Mais uma vez. Você vai. E aí? Leva um pedaço de mim. DJ Rebelde. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. De novo, de novo. Canta, solta o gogó, vai. Mais uma vez você vai. Leva o auxílio de mim. Mais uma vez. Aí já pensou, né? Levou o auxílio. Levou tudo aqui. Vai pra cima! Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro. Prepare o jantar. Põe o vinho. Põe o açaí no gelo, mulher. Tô chegando, vai! Hoje eu quero te amar. Alô, Priscila! Te beijar, use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. E hoje, hoje eu quero te amar. Deixa aberta, peraí. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Que avise a tristeza que hoje não dá. Se acabe. Como é que é? Hoje eu quero te amar. E a gente nesse dia dos namorados. A gente já não faz amor. Ai. Como manda a paixão. Ai. Ai. Se nenhum dos dois mais liga, o amor não presta briga. Vai fugir do coração. E a gente? A gente já não faz amor. Homem. parecia um sonho. A gente fica junto. O maestro rebelde. Pela chuva, sem medo de amar. Produção do Irã hoje, hein? Lembra. Alô, Irã! De tudo que vivemos. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, Irã. Das tardes de domingo. Parceiro Irã, batalhador, lutador. Da mágica no olhar. Cadê essa história desse cara? Vai, Irã! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando. Adeus, Davidson Mota, hein? Eu não sei. Alô, meu DJ Davidson Mota! Não dá. Homem da Torre dos Pegadores. Assim você. Abração carinhoso do Rebelde e do seu paizão Rose do Bobi. No porta-retrato. Bora, Jana Adriano! A gente se abraçando. Galera do Joel do Gelo. Ficaram. Só de boa, né? Difícil. Cadê o Joel? Esquecer. É que o Joel não queria deixar eu tocar hoje. Me amo. Alô, Joel! Sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. Eita, minha prima! Eu volto pra lá. Tá no ritmo da quadra junina. Aceita que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu amor. Bora, maestro. Quero mandar um forte abraço, meu amigo DJ Bruno Vozes do Brasil. O homem responsável pelas nossas vinhetas. Ele e a Priscila. Alô, Bruno! Sabe que eu te adoro, mano. Assim você não dá. O Bruno Borges Brasil, que é produtor há mais de uma década com Rebelde. Alô, Bruno Borges Brasil! Sucesso! Cada passo seu, cada movimento. DJ Rebelde! Momento só tá você em meu pensamento. Amigo Marcelão e a sobrinha dama. Alô, Valquíria! Noite vem. Vai! Quando sopra o vento, meu amor, eu sei. Dona Kelly, tá bem com a gente? Você em meu pensamento. Alô, Dona Kelly, um beijão galinhoso do Rebelde pra você. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer? Bora, Thiaguinho da DF! Pra conquistar você a cada gesto. Deixa amigo Marcelo Luiz. Tá com a gente, alô, Marcelo? Lá dentro. Vai pra cima! Onde você for, eu te seguirei. Bora, Formiga! Vai pra cima, DJ Formiga! Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu... Chope na mesa, ô! Preciso desse amor. Olha o homem do camarão graúdo. Feliz. Pega a gente. Alô, Deca do Barão. Alô, em Brasília Amélia. Abre a carteira, mulher. DJ Rebelde! Quantas luas eu vi passar? Toma! Quantos dias eu vi nascer? Deixa eu abraçar o presidente da Terra Firme. Quanto tempo? Meu amigo Caio Giovanni. Giovanni Modas. Tá com a gente curtindo. Obrigado, hein? Valeu, valeu! Você que eu sempre sonhei. Alô, Bertinho! Que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o Adriano Imperador. Gravou um te amo. Olha o Pix, olha o Pix. Letras gigantes no meu coração. Olha o Pix, Adriano. Eu quero ter um mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada. Bora, meu romântico! Te quero assim, quando mais perto de mim. Aumentou, mano. Nada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho. Obrigado, meu parceiro Júnior. De ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim. O homem do camarão graú. Perto de mim. Vou te amar com tanto. Pra cima! Como ninguém amou. O maestro da saudade. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Não importa pra mim o que houve entre nós no passado. DJ Rebelde! Interessa somente o agora e o futuro da gente. A nossa vida terra firme. As lembranças nem sempre refletem. Aqui é um campo, né? As verdades sentidas. É o campo da terra firme. E pra que recordar o passado? Alô, Bruno! E esquecer o presente. Vai, amiga! O que importa agora pra nós é a felicidade. Bora, Thiaguinho! Que envolve com paz e carinhos o amor que senti. DJ Rebelde. É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade. Alô, garçom. Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo. Por favor, chope na mesa 8. Então, por que vou insistir em viver de reprise? Olha a reprise aí! Trazendo à memória as coisas que eu já esqueci. A vida oferece pra gente momentos felizes. Reprises, reprises, reprises não serve pra mim. 1, 2. DJ Rebelde. O maestro, o maestro tá ali, maestro. O maestro, o maestro, o maestro, o maestro é detona, maestro. Sinto que você me ama, vai, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama. Bora, Júnior do Camarão. Eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. E aí? Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Deixa eu agradecer, meu motor, o Alisson. Está me conduzindo desde ontem. Uma maratona de festas. E sem dúvida alguma, a gente precisa de um parceiro. E essa semana foi o Alisson. Cadê o Alisson? Sinto que você me ama. Vou lá em Barca Arena até 7 da manhã. Toda noite em minha cama. Eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor. DJ Rebelde. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Ai, como eu queria voltar ao passado. Canção de Wilson Montar, ô Wilson Montar. Não chega o seu pai Rose do Pop. Fazer serenata. E as madrugadas? As madrugadas vazias. E sereno, meu violão molhado. Só as pedradas agora. Cantava em sua janela. DJ Rebelde. Eu era o seu namorado. Aí o Betinho dá valor de escutar os CDs ao vivo do Rebelde. A lua descia do céu. Aí o Betinho. Cantando você acordava. Com os olhos cheios de amor. Abre a janela, vai. Abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor. Quase chorando, eu ia embora. E aí? Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Aí, formiga! Já não tenho mais felicidade. Parabéns, Paula! Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Não fez serenata? Vou chamar meu melhor amigo. Aí, formiga! E pra você fazer serenata. Bora curtir, bora dançar, bora recordar. Alô, meu patrão Joel do Gelo. Me sei, pra onde olham teus olhos? Pra onde ela olha? Não sei. Alô, Arentines. Só sei. Tá me enxergando? Que te queria ao menos uma vez. DJ Rebelde. Seu olhar tão diferente. Meu DJ Rapa considerado. Um pouquinho assim. Já já dele por aqui. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou afim. Vamos lá. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti essa doçura. É, levar o meu balde daqui. Me sei, pra onde olham teus olhos. Égua do ratão. Eu não sei. Só sei. Que te queria ao menos. DJ Rebelde. Semana dos namorados. Pra você que ainda não arranjou um namorado, essa é a hora de arranjar. Ai, amiga! Durante muito tempo em minha vida esperei por você. É, Amélia, tu não namora não. Te via nos meus sonhos nitidamente. Amélia, tu tem que namorar primeiro. Como agora esse nosso encontro. Ou tu quer logo coisar, logo. Acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Alô, Nilda! Te procurava, te desejava. E toda noite, Suzy Gouveia. Alô, Suzy Gouveia! Eu esperava. por esse encontro. Há tanto tempo para aí, show. Que ao primeiro olhar eu te amei. Pra recordar uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Rebelde. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que alguém me encontra. Simon Love, Suzy Love Boy. Olha o sucesso da Suzy aí. Fit space with minimum wage, maximum joy. Caqueado City Life, Business Life, DJ Rebelde. When you require street car design for higher igreja amiga, Elane top da gente. Eliana top. Lá pra cima. Rebelde. É, meu. Sigo veia. Suzy Gouveia, Suzy Gouveia. Coast to coast, LA to Chicago, Western Maine. Across the North and South to Chicago, love for sale. DJ Rebelde! Alô, Terra Firme! Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. Yeah. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica, quero ver. I made a stop. Vai no gagueado e vai pra cima. One, two, three, four. Down at the market, you can hear all the children. Amigo Júnior, rei do Camarão Rosa. Imagina o Valeu Júnior. Plenty rising, fish are nice, and the rum is fine. Anytime. Alô, Priscila! Sad to say, I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Vai pra cima! DJ Rebelde! Sounds of laughter everywhere and a dancing girl singing to and fro. I must declare my heart is dead. Now I've been from Maine to Mexico. Segura! Sad to say, I'm on my way. Won't be back Bora, Betinho, promoção. Cheguinho, deve na área, Cheguinho. Vamos pra cima. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. No New Year's Day. DJ Rebelde. Rebelde. No chocolate cup, candy hearts to give away. Aí, Fefeu, saudade! No first of spring, no song to sing. Saudade! In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within. But what it is something true. Amiga Eliana, top! Made up of the. A nossa equipe rasga, dinheiro da Gigora, assim com a gente. Aqui na Terra Viva, obrigado, hein? E aí, quem sabe canta, vai! I just called to say I love you. Dia dos namorados é assim, ó. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean from the bottom of my heart. Every time I look into your loving eyes. Vamos pra cima! I see love that money just can't buy. Me too. One look from you, I drift away. Deixa eu abraçar aí meu grande amigo Dinho Vigarista e Humberto e o Giovanni Modas aqui na DF. Obrigado. Anything you want, you got it. Amanhã o romântico tá de folga. E amanhã tem a resenha na casa do romântico. Bom que tem bastante dinheiro. Hoje I began to understand. Hoje foi recorde. Everything about you tells me I'm your man. E aí, Bruno? I live my life. Segura, DJ Rebelde. With you, no one can do the same. As melhores produções de CD do Pará. Estúdio e produtora Bruno Vozes Brasil. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Tá botou pra gravar. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha no... As minhas damas e os cavaleiros da noite que perderam voz. Estão aqui na DF, obrigado! Madrugada mais calada do que nunca vem chegando pra dizer. Chegou a hora! Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Betinho. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. Olha a lua aí. E dos abraços. Olha a chuva aí. Entre os meus braços diz amor. Aí tu fica procurando. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você? Você que me tirou a paz. Eu procuro mais. Cadê você? Volto sempre a mesma hora, aquela hora combina. DJ Evanderson, abraços de nós dois. Cadê o Evanderson? Só ficou entre os meus braços. Cadê o danado? Diz amor. Alô, danado! Cadê você? Cadê você? DJ Rebelde! Cadê você que já não vejo mais? Saudade! Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? DJ Rebelde! Esse amor que trago em mim. Vamos lá! Eu não sei se é certo. Bora, Priscila! Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Muitos casais toda vez namorando, se amando. De falar, não contenho minha emoção. E a Amélia com inveja. Eu queria dizer que te amo numa canção. Ela só queria dizer eu te amo, né, velho? Já não posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E o pai do Betinho! Eu queria dizer que te amo numa canção. Olha o Júnior, rei do camarão. O rei do camarão graúdo. Quero gritar o seu nome. Grita! Abri todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Minha amiga Aline, rapaz, quanto tempo. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Padrão Juju, aí no espaço vivo, ela padrão. Teu amor não vai ser meu. Mesmo assim te amo. E aí, Castanha? Não sei como isso aconteceu. O filho mais velho do Pompilho. Mas eu não reclamo. Fala, Castanha. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eita, meu irmão. Eu queria dizer que te amo numa canção. Grande amiga Suzy Gouveia, a mulher que é patrocinadora oficial do Romântico Rose do Popê. Eu queria dizer que te amo. Ela que dá o grau no Rose do Popê. Deixa o Rose bonito nas apresentações. Abri todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Esse aqui é um musicão. Eu queria dizer que te amo. Tu é doido, cara. Pensa no musicão. Alô, Bertinho, escuta aí. Todo amor que eu te dei para sempre há de ficar. As lembranças guardarei pois eu sempre irei te amar. E ela canta assim, ó. Pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Joel do Gelo! Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. E a minha vida? A minha vida. Bora, Ivan! Pertence a você. Meu parceiro Ivan comigo. Te adoro, querida, até morrer. Eliana Top! Pra sempre te amarei. Pra sempre. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. O maestro da saudade. E aí, Lilian? Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Ninguém é perfeito. Amo você. Vai! Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Meu irmão, vem embora pro campo da terra firme. E fala comigo. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo do que der. E vier. E vai pra cima. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Você da terra firme é o resto. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. É meu amor. Amo você. Fala, Rodrigo. Vai. Fala comigo. Olha o Thiaguinho da DF. Quebra esse gelo. Desde cedo. Me dá um beijo. Vai, Thiaguinho. Com você eu vou fundo do que der. Alô, seguidora Leviana. Que DJ Rebelde. Sempre te amei. Silviane Neto. A seguidora Leviana do Retro. Sei que errei. Mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. DJ Rebelde. O maestro da saudade rebelde. Eu vou estar sempre em sua vida. Alô, terra firme! Não aceite outra previsão. Como é que é? Mesmo que algum sábio profeta. Olha que chegou com a gente, a empresária Ana Maria. Aí do Pitos Lanche. Cuidado com história. Alô, Ana Maria. Vista. Olá. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Marcelo do Whisky. Já. E o Formiga Paula. A imaginação. Alô, Paula. A ideia de não ter você. É de Lapita. No meu coração está escrito assim. O amor nunca vai ter fim. a gente era feliz e apaixonado. Pronto! Que loucura na DF! Que loucura! A gente só vivia abraçado. Alô, Bruno Borges Brasil! Nosso amor ocupava espaço dobrado. Meu produtor oficial. E a noite. Há mais de uma década. Que cama tão. Nessa jornada, nessa. Nessa vida do mundo das aparelhagens. Aonde tudo começou. Cada coisa que eu dizia era sempre que você queria ouvir. Olha o meu amigo Matheus, meu irmão. Eu queria. O homem que provou a fruta lá no salgado. Você tava sem eu pedir. E se mandou pro salgado. Tanto amor é o Lucas. De tudo que o amor pode dar. Fala, Lucas. Isso ia. Se eu fosse também. É bom que ele provou a fruta preferida. Posso acreditar. A fruta preferida do homem. Que a gente já não tá mais na base do favor. Se você for. E aí? Será que aquele nosso grande amor passou? A gente já não tá mais. DJ Rebelde, DJ Rebelde. Na base do favor, se você for. Será que aquele grande amor que vem? Equipe Rasga Dinheiro, a equipe considerada em todo o estado do Pará, comandada pelo Nelsinho e no Glamour. Que loucura! Olha, Eliana Top! Ter que disfarçar. A mulher que pega o barco com o Vavim pelo Belém. É! Aparência! É, meu! Tentamos todo o tempo manter. Sorrindo, eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do favor, se você for. Lá vem lá de outeiro. Será que aquele nosso lugar? Lá do outro lado. Sou. A gente já não tá mais na base do favor, se você for. Será que aquele grande amor meu bem cansou? Se você for até Recife, DJ Rebelde, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Olha o Thiaguinho na DR. Alô, romântico! Parecem coisa. Alô, Rosa. Do céu. Vamos descer um refrigerante pro rebelde. Tem refrigerante aí? Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Olha, Thiaguinho, tu vai jogar o comando. E o artesanato do meu Recife. Aquele lenda, o retrô a bordo, olha. Mas parece coisa lá do céu. Saudade! Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça e a velha olinda. Que coisa mais linda. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu. Vai, Marcelo do Isque. Aliás, e o sol. Vai pra cima da fila aí, Marcelo. São na terra. Vai. Um pedaço do céu. Pelo amor de Deus, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. tá aqui, ó. Venha ver, meu amor, o que foi que você fez comigo. Vem ver, mano. Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. Saudade! Veja bem, meu amor, essas marcas que trago no olhar. Tanta saudade, você não sabe, são marcas de chorar. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Olha esses pés de galinha. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade, tenho vontade de voltar atrás. E o que tu quer? Quero tudo de novo. Quero os dias, quero as noites ao teu lado. Bora viver! Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Quero as coisas mais simples, nossa casa. Deixa eu abraçar meu amigo Léo, o Mancha, o rei do celular da gente. Olha, Mancha! Crua, nossos filhos, nosso amor. Você, sem o céu, sem o seu amor, eu vou te joga, vai me jogar nos braços do meu amor. Aguarde que tá chegando a piscina do campo da Terra Firme. Me encolher nos braços. Aí quando a piscina chegar, eu vou me jogar. Alô, Betinho! Se no sono eu pegar, vou ter sonhos lindos. Saudade! E quando acordar, eu sei, estarei sorrindo. Alô, Suzy! Querida, por favor, você e o Edson, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Tô sabendo, tá andando muito com a Suzy, hein? Eu sou, já tô desconfiando, o ser mais feliz que existe no mundo. Olha, o Rose já tá com ciúme. Eu sou capaz de viver anos no segundo nos braços do meu amor, a realidade. Para que já derrama considerado. Cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Peraí, peraí! É o mês da quadra junina! É o mês da quadra junina! Vai! Vou sair pela cidade, pela rua procurar. Vou sair pela cidade, pela rua procurar. Uai! Uma moreninha bela, com os olhos cor de canela, para comigo morar. Bora, raba considerada! Uma moreninha bela, com os olhos cor de canela, para comigo morar. Bora, Warizu! Morena, se tu soubesse, daqui a portinha, o quanto eu te quero tanto, corria para os meus braços, para enxugar meu pranto. Morena, cor de canela, alô, Rosa do Bob, tu és bela como a flor. Bora, Johnny da Laranja! Minha linda, para ser o meu meu amor. Pois eu te quero, moreninho. Olha o Johnny da laranja. Meu amor. DJ Rebelde. Olha que apareceu. Soraya, Suzy, os nossos amantes. Alô, alô! Vai pra cima, mãe! Vai pra cima, mãe! Vai pra cima, mãe! Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer. Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores queria só pra te querer. É assim, bem querer, meu bem querer. Tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Bora, Diana, tua bem querer, meu bem querer. Tu me quer, alô, Aline! Nossa vida é só querer. Você me completa, minha cara metade, eu completo você. Nossa felicidade só não vê quem não vê. É viver pra querer ou querer pra viver. Para Thiaguinho do DF! A gente se fala, se toca, se cala pra se pertencer. A gente viaja, além do prazer. Nosso amor faz a moda pra não ser amor. É Gil! Bem querer, meu bem querer. Tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Bem querer, meu bem querer. Tu me quer e eu te quero. O mês da quadra junina! Música aí vai pra média. Deixa, média. Essa gente vai morrer, inveja vai morrer. E a gente nem liga. Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar. Que a gente nem liga. Nem liga, vamos encher na barriga. De amor não é intriga. Que agrade o nosso amor. A gente se faz de bobo. Que é pra enganar o lobo. Esse brega. Como é que é? Deixa a porta, bata a porta, faz essa fera não vem. Serginho Remista. Olha o Afonso, Afonso. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama. Que é na Brejariana Maria Lupe dos Lanches. Ana Maria. Deixa a porta, bate a porta, pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama. Que é pra gente falar. É o beijo da quadra. Dizem que pimenta só dói no cu dos outros, né? E aí? Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Alô, Suzy Gouveia! Porque tudo é lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. É assim, ó! Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. E se doer? Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Tem que falar pra você, amor, que esse diabo não sabia. Mas você com seu proveito, se se botando com jeito, entrava que nem sentia. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe no que deu, dá-lhe no que deu. Vamos lá pra fora que essa peste já doeu. Dá-lhe no cu teu, dá-lhe no cu teu. Pra que 24, no Deus, 33. Fala, meu parceiro Irã. Relembrando os velhos tempos das festas das ruas. Relembra aí. E o Rebelde vai jogando. Varou, rapaz. Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Amiga Tati Rabetão. Você descendo pelo Amazonas. Flaviana. Pra mim no Chapuri. O seu presente. Lá no Chapuri. do dia dos namorados. Tá no Chapuri. Tá no Chapuri. E aí? Tá no Chapuri. Dona Maria, mas... Bora, Danusa! Ainda sou tão pequena. E gente, Silvinha, também por aqui com a gente. No balançar de rede do... Já no campo da TV! Estas coisas lindas que não têm idade. Dona Maria, mãezinha morena. Ainda sou tão pequena e sinto saudade. De me banhar nos rios, tomar tacacá. Beber açaí lá em Guarani. Alô, Arison! Lá! Lá em Guarani. Lá em Guarani. Ah, lá em Guarani agora. Lá em Guarani. Lá em Guarani. Terra cabocla, terra pequena. Cheirando a flor, cheirando a açucena. Igual teu cabelo, Dona Maria. E aí? Minha mãe morena. Lá do Rio Jari. Lá do Chapuri. Lá de Guarani. Passando de Gengo Salvo das Marcantes. Lá no Pop Saudade, valeu, Gustavo! Já tem ele! Rapa considerado! Vida. A vida do lavrador é um trabalho pesador. Já vai agradecer também toda essa galera aí, massa, tá bom? Trabalhando bem. Vem curtir a nossa domingueira aí, viu? Isso mesmo, meu. Uma domingueira pagana. Como o nosso amigo Betinho falou aqui agora há pouco. Limpando os ouvidos, né, filhão? Com certeza. De Rebelde, galera do Príncipe Negro, galera aí do Sideral, a filha considerada tocou. Isso, né, velho? Reta final aí, gente. Rebelde tá finalizando por aqui. Tá bom? Só avisando e reforçando o convite. Que no próximo sábado agora estaremos aqui de volta, viu? Galera do Hobby, DJs do Hobby. Os DJs da Mini Torre convidados, viu, gente? Próximo sábado aí estaremos de volta aqui no Campo da Terra Firme. Valeu! Bora, Rebelde! Vai finalizando aí, meu irmão. Mas melhor. O homem do Príncipe Negro Retrô. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. Viver tanta fartura lá no seu sertão. Mordendo, e a neguinha arrastando o pé no chinelo saudoso. Isso é bom demais. Reta final! Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim. Daqui vamos pra toca da Suzy Gouveia. Feliz na vida como estás, pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar, quando a brisa dessa noite. Daqui tem toca da Suzy Gouveia. E o forte da paixão, os meus braços abraçam um corpo de outro amor. Como vejo que essa praia é no mar. Reta final. É o mês da quadra junina, mas eu posso falar pra vocês, nem parece que é mês da quadra junina. Pra todo lado que eu me viro tem um lucro, com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do picão, tem lucro do sabido, tem lucro do bobão, tem lucro do... Aí, Marcelo Luiz, tem lucro do marido, tem lucro da mulher, eu sei bem como é que é. É tubarão comendo peixe, patrão me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Tem no clube do puxa-saco, tem no clube do operário, tem no clube do enche-saco, tem no clube do otário, tem no clube do mercenário, tem no clube do galeão, tem no clube da confusão. E tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Reta final. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse, por favor. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Pra todo lado que eu me viro tem um lucro, com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bicão, tem lucro do sabido, tem lucro do roubão, tem lucro do entendido, tem lucro do marido, tem lucro da mulher, eu sei bem como é que é. É tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Bora, Silvinho! Eu quero trabalhar no lucro desse. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu gostaria tanto trabalhar no lucro desse. Era tão bom trabalhar no lucro desse. Ai, se eu pudesse, meu filho, trabalhar no lucro desse. Nossa, reta final. Você se faz de vítima e só me vem com lástima. Vem me fazendo crítica completamente estúpida. Obrigado, Terra Firme, obrigado a todos vocês. Você que foi tão lúcida e se tornou apática, uma pessoa frígida. Alô, Paula. Igual a uma máquina. Me acha sexo maníaco, um cara antipático. Para Rebelde, nosso amigo. Quero romântica. Paulinho Carnes. Seu calor. Tá com o Jute. Alô, Paulinho. Coração não é de plástico. Paulinho Carnes. Essa saideira. Sou de obrigadão. E nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Obrigado a todos vocês, gente. Infelizmente já estamos extrapolando o nosso horário. Quero que agradecer a nossa brilhante polícia militar fazendo nosso apoio. Obrigado a todos vocês, gente. E até a próxima, se Deus permitir. Com certeza o Papai do Céu quer. Obrigado, gente. Vamos todos na Santa Paz, que Jesus nos acompanhe até o nosso destinatário. Obrigado, gente. Agradecendo o nosso ser maior, que se chama Deus. Sem Ele na nossa vida, a gente não é nada. Valeu, gente. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará.